Relatório de caminhada, Stephanie Oliveira. Eu decidi sair da rua Cucuí de São Cosme e ir até a Igreja do Monte. Era 10h30, aproximadamente. Assim que eu saí da minha casa, eu escutei vários tipos de músicas. Uma eu consegui identificar, que era o funk, mas a outra parecia algum pagode, eu não tenho certeza. Tinha um plástico cobrindo uma terra e quando o vento batia, ele fazia um barulho. As pessoas, algumas me cumprimentaram, outras estavam só conversando. As folhas das árvores, as folhas que estavam caídas pelo chão. A minha sandália estava fazendo barulho, o meu caminhar ia fazendo um barulhinho. As furadeiras, aparentemente tem muita construção em Cachoeira, e eu ouvi mais de uma furadeira. Os pássaros estavam cantando, as buzinas, ouvi buzina de moto, e uma outra que talvez seja de um carro muito grande, mas eu não vi. Tinham plásticos no chão, que o vento estava carregando e fazendo barulho. A água, que eu não tenho certeza se era de uma encanação ou só era alguém derramando água dentro de uma casa. As minhas chaves, eu estava com chave na mão e a chave estava fazendo barulho. Passou uma moto e deu para ouvir o barulho. Mais furadeiras. Martelada. O carro do ovo. Quando eu cheguei na Igreja do Monte, tinha algo parecido com uma pessoa quebrando um coco. Mas eu não sei, eu não consegui ver. Era dentro de uma casa, então eu não consegui ver. Escutei os portões enquanto eu estava sentada lá. Portões, tinha outras pessoas conversando. Os passos, ouvi bastante passos. Tinha o rádio ligado. Pedrinhas que estavam no chão e que estavam sendo chutadas. E na volta eu vim escutando um reguezinho do bar do lado.